Torres Salvador, boa tarde, voo 1396. Voo 1396, boa tarde. Fazer aproximação, aguardando pistaria em envio, ajuste 1010, reporte no externo, baixado e travado. Formala aí. Voo 1649, decolado às 4:05, chame agora o controle em 1199.8. Bom voo. 198, 1649, obrigado, boa tarde. É 6321, vento 1, 10 graus, 159, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, Xané 6321. Sala externa, baixar travado, voo 1396. Sim, 1396, tráfego avistado, com aproximação, aguardando pista livre. Guardando. Voo 1396, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre pouso 1-0, voo 1396. Chané 6321, decolado às 4:08, chame agora o controle em 1-1-9-1-8, bom voo. Salvador, voo 1-3-3-3, ponto de espera, 1-0. Voo 1-3-3, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Manterá. Torre Salvador, o TAM 3217, final da 1-0, boa tarde. TAM 3217, boa tarde, tráfego avistado, ajuste 1-0, 1-0, é o segundo para pouso, a nave que o precede, é um Boeing da Gol, já está para pouso na 1-0, reporte baixado e travado. Já está, 3217. O Gol no 33, mantém o ponto certo, temos a nave para pouso e afastou externo. Está observando, obrigado, vai manter o ponto certo. 1396, nosso solo 0, livre direito, sendo solo em 121, decimal 9. Direito 219, 396. Então, 3297, sendo 100 graus, eu não fico nós, livre pouso na 10. Livre pouso, 3297. No 333 visual com repouso da TAM, confirma? Data visual no 333. Pede após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 1 no 0. Após o pouso do mesmo, ali mantém no 0, 333. Boa tarde, batendo ponto espera. Não, 3217, no solo 52, direito, chame solo 121, decimal 9. Então, 3217, copiou a torre? Bom, 133, vento 100 graus, no 49, livre decolagem da 0. Livre decolagem da 0, forno 333. Salvador, Gol, 9280. Gol 9280, boa tarde, tráfego avistado. De aproximação, aguardando ficha limpa, temos o aeronave da companhia, iniciando rolagem 1-0. O ajuste no 0-1-0, Gol 9280. Aguarde na autorização de pouso, Gol 9280. Está mantendo o ponto de espera, temos um que já passou o externo para pouso na 1-0. Está bem, 9280, livre pouso 1-0, vento 090 graus, na segunda. Já está livre o pouso para o Gol 9280, pista 1-0. Gol 1-3-3, decolado 5-4, chame agora o controle em 1-1-9-8, bom voo. Gol 1-3-3, chama o controle 19-8, boa tarde, obrigado. Alô, muito boa tarde, voo 1807. Voo 1807, boa tarde, de aproximação, segundo para pouso, aeronave que o precede, aeronave da companhia, um banho da companhia, o ajuste no 010, reporte baixado e travado. Sim, a gente está passando em Jacenha no momento, baixado e travado já, 1807. Que o Zulu prossiga. Gente, voo 9280 no solo, 56, livre direito semi-solo, em 121 decimal. Ok, eu lembro 1219, voo 9280. Salvador, boa tarde, 35446, estabilizado VLS, dá 1-0. 35446, boa tarde, fazendo aproximação, segundo para pouso, ajuste na 0-0. Gente, continua. Voo 207, vento 1-10 graus, 049, vive pouso 0-0. Autorizado, pouso Quilo Zulu, ajuste na 0-0, reporte o ponto de espera da Oscar. Trip 5627 de alinhagem, imediato, vai falar. O Trip 5627, a aeronave da companhia, já passou o extenso. Quer informar o número da nossa embalagem aqui? Para quantas aeronaves vai passar? Gente, só provavelmente só essa. Tomara, obrigado. Pousar, sem gol. O gol 1807 no solo 59, liga direito, chame solo em 121 decimal 9. Liga direito, 29 no solo, 907. Que nos voos autorizados ingresso no 7, a porta e a linha de plano cabeceira. 5446, está livre pouso? Está livre pouso para o tipo 5446? Afirmativo, livre pouso 5446-00, vento 1-00 graus, 049. Voos autorizados, 5446. Dois Salvador, Botelho, passarelo 2231. Azaleta 2231, boa tarde, com a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0-0. 3-1. 35627, visual com a TR da companhia? Com certeza. Após pouso no mesmo, ali mantém cabeceira. Ok, após o mesmo, ali mantém. 5446 no solo 01, livre direita, me solo em 12119, via Delta. Direita, 12119, chamada 5446. Deixa que o Zulu mantém, tá observando você. 5627, vento 110 graus, 139, devido a colagem, tono 0. 5627. 2 kg, decolagem imediata. Vento 110 graus, 139, devido a colagem, da 17. Passou externo e baixo travado, 2231. Sim, a gente passaria 2231, continua aproximação, aguardando autorização para pouso, pista livre. Quer aguardar o pouso, 2231. Passaria 2231, vento 110 graus, 149 de pouso 110. Livre, pouso 2231, 110, sente. 5627, decolado 02, chame agora o controle em 119.8. 5527. 2 kg Zulu, decolado ao 03, chame controle em 119.8. Passaria 2231, solo 04, livre 4 em Salvador. Boa tarde, Azul 69, 18, final de 7 milhas, pista 10. 9-1-8, reporte externo, checado trem, tráfego avistado, altinho, 1-0, 1-0. Estaremos quando baixo travado com 1-0-1-0, azul 6-9-1-8. Corre, helicóptero, papapapá, novembro ao comando. C-24 do farol, aguarde instruções para avistar, novembro ao comando. C-24 do farol, de papo antes, autorizado a tudo, azul 4-1-8, tá pronto? Tá pronto, senhor. Ele é a companhia minha e meia do externo, aliás, decolar 110 com 14, 1010, 4-1-1-8. A linha decola na 1-0, 4-1-1-8. Novembro Rosco Romeu, pela esquerda, 3-5, chame na final, checado o trem, 110 com 15, novembro Rosco Romeu. Camará, final 3-5, Romeu. Azul 69-1-8, o Embraer companhia ingressou para a decolagem, tráfego adicional à sua direita, um Augusta, aproximando para a vertical, capacete 3-5, sem interferir na aproximação, continua igual a salivo. Gente, tem a tráfego à vista, abaixo travado, azul 69-1-8. Azul 6918, pista no zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 14 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, azul 6918. Azul 4-1-1-8, decolado azul no 7, controle 1-9-8, por baixo. 19-8, obrigado, de volta. Novembro Oscar, o meu autorizado é presente, aproximar até a interseção ali com a Aristarco, liberar a esquerda, vento 100 com 15, Novembro Oscar, o meu. Muito obrigado, obrigado pela concessão, Novembro Oscar, o meu. Torre Salvador, uma boa tarde, gol no 075, estabilizado no ILS X-Ray, pista no 0 à vista. Gente, chame 4 milhas, agora a liberação no 075, um dado azul liberando a pista. Afirmativo, chamará na sua escuta, 075. 6918, nos polos 18, direito 129. Direita 1219, azul 6918. Está frequência livre, solo aos 18, novembro, Oscar Romeu. Torre, Salvador, Romeu, Romeu, Golf. Romeu, Romeu, Golf, completa 1-0 ou 1-7? 1-7, se possível já cancele para 7 para meio. Gente, cancelado então aos 1-9, autorizado a curva quando pronto pela esquerda para o circuito pela direita no 7, chame final checado, Romeu, Golf. Passaríamos então de abandonando aqui o sinal, contando o sinal da 17, passa a chegar. 1075, pouso autorizado, 110 com 17, gol 1075. Livre pouso na 10, o gol no 075. Conforme a porta de pronto, está 3155. Então, a porta está certa, está a linha mantém 3155. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, pista 17, pouso autorizado 100 graus, 16 nós. Romeo Golf, check trem. Sobre pouso, 17 está bastante chegado, Romeo Golf. Solo 21, direita via Eco, 1219. 219, bom, 075. Já 3155, 110 graus, 15,9, decolagem autorizada, 1010, 1010, tá o título. Declarado aos 23, 119, décima 8, controle, Goiás. 19, 8, mais grato, bom dia. Paulo, Sotero Apolitano 24, direita, está frequência livre. Vamos, meu amor. Já. Papa Tango Victor Kilo Delta, está estabilizado. Papa Tango Victor Kilo Delta, boa tarde, o ajuste 1010, vento Salvador 1010 graus, 169, confirma intenções de pouso. 117. Sim, eu posso para o cancelamento das regras. Victor Kilo Delta, plano cancelado aos 36, autorizado curva esquerda, reposta na final da 197. Toma a final no 7, Delta. Vitor Kilo Delta, tráfego avistado, livre pouso na 17, o vento 100 graus, 1952. Livre pouso na 17, o Vitor Kilo Delta, poderia confirmar o vento? 1900 graus, 1952, o vento Salvador. 100 com 15, o vento. Salvador, Janelinha 314, pode esperar para nós. Janelinha 314, boa tarde, autorizado alinhada e decolada 10, vento 100 graus, 149. A gente já fala no 10, Janelinha 314. No Rio 314, voltando, possibilidade de uma decolagem, manter o litoral aí por 10 milhas, 2 mil pés, depois já prova que a sua assistência. O Janelinha 314, após a decolagem, o senhor coordenei com o controle. Vitor Kilo Delta, livre pouso na 17. Manda ali da decolagem de bastante tempo, não faz? Metrês no passo, tem livre decolagem na 17. Aqui do Delta no solo aos 39 e via direita estacionar a frequência livre. Salvador, Gol no 399, ponto 090 para nós. Gol no 399, mantenha o ponto 090. Mantenha o ponto 0399. Ela é 6314, decolado de 40, chame com cruz, 119.8. 198, assina 6314. Boa tarde, Gol 755, sinal baixou e travou. Gol 755, tráfego avistado, livre pouso na 0, vento 110 graus, 169, ajuste na 010. Livre pouso. Gono 399, visual com banho da companhia na curta da 1-0. Afirmo, 399. Após o ponto do mês, mas nem mantém cabeça da 1-0. Após o tráfego, ele mantém a 1-0, 399. Gol na 755, no solo, 43, livre à direita, chame solo, 219 e a Fox. 219 e a Fox, 755. Gono 399, vento 100 graus, 159, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 399. Ponto de espera pronto, 3, 2, 1, 7. Ponto 3, 2, 1, 7, boa tarde, meu tempo de espera.